O poder de um deus, nenhum mortal chega perto. Não me faça acabar com o seu universo. Despertei! Acorde com fome. Eu voltei! Temo o meu nome. Será que existe alguém no universo pra me enfrentar? Chegou a hora de acabar com outro planeta. Depois de 39 anos, um sono profundo. Sonhei com um novo mundo. Deus a destruir sonhos, saia de juntaram juntos. Vai ser o fim de tudo. Então o Wiz me fale logo sobre essa terra. Quem são os guerreiros e destruição é o equilíbrio dessa nova era. Hoje seu planeta vai me conhecer. Quem é esse ser com tal energia que acabou com a vida do Freeza? Se eu for lutar é sem piedade. Não vou aceitar outra divindade. Vai conhecer o Deus do sétimo universo. Eu sempre consigo aquilo que eu quero. Pobres insetos não sabem o que eu fiz. Eu que mandei Freeza dizimar o Saiyajin. Vou destruir quem não me deu devido. Antes de chegar eu já sinto seu desespero. Posso destruir esse universo inteiro. Eu derrotei Son Goku com apenas um dedo. Eu vou resolver com minhas próprias mãos. A destruição é a solução. Pra não ser exterminados, todos se curvarão. Até o rei do Saiyajin se ajoelhou no chão. Que humilhação. Vocês não eram uma raça com poder além da imensidão. Gastei meu tempo em vão. Pra cada segundo que eu perdi, hoje vocês pagarão. Só depois que eu acabar com tudo. Sim. Cada planeta, estrela e constelação. Yeah. Finalmente eles entenderão quem é Bills. Quem é Bills? Deus da destruição. Milhões de anos eu nunca vi alguém que se comparasse a mim. Pois não existe, sintam meu ki. Só depois que eu acabar com tudo. Yeah, yeah. Cada planeta, estrela e constelação. Finalmente eles entenderão quem é Bills. Quem é Bills? Deus da destruição. Sete minutos, Sidney Escasso nos beats, Nerd Hits. O seu Deus chegou pra te destruir. Do cosmo eu sou. A conversa acaba aqui. Nem com Kamehameha você consegue me deter. Goku, isso me faz repensar. Será que realmente eu sonhei com você? Seu planeta vai ser destruído. E seus amigos, mulher e filhos. E tudo aquilo que você ama morrerá contigo. Goku nem me feriu quando me atacou. Vegeta aos meus pés, de joelho ficou. Goku vai se arrepender, ainda não acabou. Vegeta, você não serviu pra seu inimigo de valor. Já cansei de brincar, a sua hora chegou. Não tente evitar, porque seu tempo acabou. Não vou falar de novo, pelo menos agora você aguentou o soco. Por um segundo pensei que seria uma batalha. Mas seu Deus é uma piada, isso me deixa com raiva. Qual é o problema de vocês? Sou piedoso e é assim que me retribuem. E não vai restar ninguém. Com esse mundo acabarei. Se existe alguém que possa me enfrentar, então me diga quem? O poder de um deus, nenhum mortal chega perto. Não me faça acabar com o seu universo. Despertei! Conde com fome. Eu voltei! Temo o meu nome. Será que existe alguém no universo pra me enfrentar? Chegou a hora de acabar com outro planeta. Milhões de anos eu nunca vi alguém que se comparasse a mim. Pois não existe, sintam meu ki. Só depois que eu acabar com tudo. Cada planeta, estrela e constelação. Finalmente eles entenderão quem é Bills. Quem é Bills? Deus da destruição. Oh.